O primeiro homem era como uma árvore da terra nascida, confundindo com o ardor da terra a sua vida, e no vasto cantar das marés cheias continuava a bater das suas veias. Criados à medida dos elementos, a alma e os sentimentos em si não eram tormentos, mas graves, grandes, vagos, lagos, refletindo o mundo, e eco sem fundo da ascensão da terra nos espaços eram os impulsos do seu peito, florindo num ritmo perfeito nos gestos dos seus braços.